Buraco vai contar como se criou o mundo, quer dizer, como caiu a mão do Thutmose, etc. Hoje é dia 26 de julho. Oh, mamãe. Aí, aí, aí, patava bebê guru de na, mamãe, que era eu na bolada manida na cu, mamãe. E patava aí, chega bebê guru de mamãe, que era eu na bolada manida na bolada manida. Veredas. Música e tradição popular no Brasil. Programa com Júlio de Paula. Os Yanomamis são os caçadores agricultores do norte da Amazônia. Sua mata está na fronteira Brasil-Venezuela. Seu contato mais próximo com a sociedade nacional data dos anos 1970. Hoje, a população Yanomami é estimada em 26 mil pessoas. No lado brasileiro, 17 mil Yanomamis dividem-se em cerca de 300 comunidades. Eles são os últimos encurralados, descreve o antropólogo francês Pierre Clastres. Pedi ao Careira desenhar o começo dos nafes. Uma mão de quebrar uma mão, cara, lá eu não, claro, acho lá eu aí. Saber olhar e entender o outro é lição que nos ensina a artista Cláudia Andujar, para quem o ato de fotografar é buscar respostas. Há 40 anos, em 1972, a fotógrafa trava contato com os Yanomami, num laço que jamais será desatado. Cláudia compartilha com esse povo sua memória de convívio com um homem branco, feita de encontros e malencontros. Para Andujar, os Yanomami são um momento de graça na história da humanidade. Veredas, edição especial. Na audição de hoje, Tempo e Memória. Cláudia Andujar revê e compartilha seus arquivos sonoros. Gravações realizadas em território Yanomami entre 1972 e 82. Primeira audição radiofônica. O que eu falei nessas gravações? Eu não me lembro mais. Cláudia Andujar, câmeras fotográficas e um gravador em mãos. Veredas, Tempo e Espaço Yanomami, por Cláudia Andujar. Sim, me lembro, sim. Bom, comecei com a fotografia, não? E depois levei um gravador e fiz entrevistas com eles sobre um pouco tudo, não? Tanto questões culturais como depois sobre a questão da terra, toda a campanha. É, eu tenho registros de horas e horas desse convívio e também muitas vezes à noite eu tentei registrar o que eu tinha feito durante o dia, enfim, ficou um pouco como um diário também. Realmente uma coisa impressionante é que as atividades que acontecem dentro da maloca continuam na viagem do mesmo jeito, porque tudo está levado consigo. O que impressiona também é que nunca tem briga, pelo menos durante essa viagem não tinha. Os choros das crianças eram sempre choros de dor física. Cláudia Andujar nasce na Suíça em 1931. Filha de pai judeu, cresce na Hungria, onde parte de sua família é exterminada durante a Segunda Guerra. Em 1944, foge com a mãe para Nova York. Em 1955, conhece o Brasil e passa a fotografar para grandes revistas americanas, ocasião em que trava contato com os povos indígenas. Na década de 1970, passa longos períodos em território Yanomami. Andujar inicia uma busca de identidade. Em suas palavras, identidade de se relacionar com gente vulnerável frente ao mundo. Quando eu cheguei lá, não eram índios que tiveram pouquíssimo contato com o chamado mundo dos brancos, não? Então, eles me viram, ficaram muito curiosos com a minha presença. As mulheres se aproximaram de mim e me palpitaram, não? Para ver se eu realmente era homem ou mulher, tá? Isso foi a primeira coisa, porque eu fui lá de blue jeans, enfim, de calça, não? É, como eles acham que viram pouquíssimas mulheres, ou talvez nenhuma, tá? De uma outra cultura, então ficaram um pouco confusos. É, quiseram logo saber se eu já tinha filho, se eu era casada. É o que eu posso dizer. Obviamente, eu também não estava acostumada a ser assim palpitada, não? É óbvio, na nossa sociedade, em nenhuma outra onde já fui, me aconteceu isso. Também nas perguntas, não? Eu não entendia. Então, tinha junto comigo uma outra pessoa que já morava lá uns anos e traduziu as perguntas. Assim, a gente se entendeu. É, para eu me conversar com eles, conversar entre aspas, não? A gente fazia isso através de gestos, mímica, sorrisos, era isso, tá? Minha primeira impressão foi que eles eram gente muito alegre, sem nenhum pudor, obviamente, completamente naturais, que eu gostei muito. Desde 1972, Cláudio Andujar segue caminhos cruzados ao povo Yanomami. Numa vida em que a arte está integrada ao amor e à compaixão, após liderar por 2 décadas a luta pela demarcação do território indígena, Cláudio Andujar, em suas fotografias, continua sendo a maior intérprete da natureza íntima Yanomami. Eu acho, não, que eu tenho uma certa facilidade de me dar com qualquer pessoa. Então, obviamente, foi uma surpresa a reação deles a mim, mas é alguma coisa que logo entendi, não? É, eu gostei. Não tinha nenhum cerimonial, nenhum medo. Ao contrário, tinha muita curiosidade de ver um outro ser humano que estava aberto ao diálogo e à amizade. Primeiros registros Yanomami, por Cláudia Andujar. Fita 9, Lado B. Catrimani, 1972. Conversations, Sounds and Traveling. Isso foi o canto do moço que estava deitado na rede, descansando. Cláudia Andujar, em diálogo com o outro. Eu realmente fui lá primeiro para entender como que eles são, quem são, qual é a deles, tá? É algo que demora um pouco. Aliás, é um pouco minha maneira na questão da fotografia de sempre me comportar. Eu não gosto de ir num lugar, que seja índio ou não, ou qualquer outro lugar, pessoa, não, sem entender primeiro um pouco a maneira que eles pensam. É como eu sou recebida, tá? Então, não é que eu cheguei lá e peguei a máquina e comecei a fotografar, não? É o contrário. Levou primeiro algumas semanas para eu me acostumar a eles e eles a mim, onde comecei a tirar a máquina, a tirar fotografias. E lá também entram essas primeiras viagens no mato. Bom, acontece que, mais tarde, eu eliminei quase tudo do que eu fiz lá nos primeiros tempos. Mas, enfim, era uma maneira também de observar, tá? No começo eu tirava retratos, tirava atividades da vida diária, tá? Hoje, revendo isso, eu acho interessante eu agora observar meu trabalho, quase como uma pessoa, como uma terceira pessoa. Porque quando, uns anos atrás, quando eu senti que eu estava começando a entender a cultura, por cultura eu quero dizer os rituais que eles têm, que é a base da, eu não chamo de religião, mas crença deles, não? Que é o xamanismo. E os mitos e tudo isso, eu acho que lá que realmente comecei a entender e por isso penetrar dentro e tentar colocar em forma de imagem o que eu senti deles como povo. Mas olha, eu diria que dos primeiros 2 anos do meu trabalho, pouco sobreviveu. Por sobreviver, eu quero dizer, eu coloquei de lado, tá? Não uso, tá? Que talvez até é um erro, não sei, mas é assim. 4 décadas após as primeiras visitas ao território indígena, Andujar começa a rever seus primeiros negativos. Em suas palavras, apreciar seu primeiro olhar. Uma mirada que se modifica à medida em que amplia-se o conhecimento da cultura. Eu tinha no começo um olhar muito direto, tá? E foi depois de anos de trabalho lá que eu comecei a me perguntar, mas como que eu posso visualmente interpretar a cultura deles, tá? Que é outra coisa do que tirar um retrato de uma pessoa, simplesmente. Percurso do olhar. Território Yanomami, as últimas veredas do Brasil. Ai, Casa, Aldeia e Espaço Social, por Bruce Albert, antropólogo. Os grupos locais Yanomami são geralmente constituídos por uma casa plurifamiliar em forma de cone ou de cone truncado, ou por aldeias compostas de casas de tipos retangulares. Estou na Maloca, de quinta-feira de tarde. Estou vendo duas crianças caçando baratas com um arco e flecha miniatura. O teto da Maloca está cheio de bichinhos. Está cheio de baratas, de grilos. Cada casa coletiva, ou aldeia, considera-se como uma entidade econômica e política autônoma. Seus membros preferem casar-se nesta comunidade de parentes com um primo cruzado, ou seja, o filho de um tio materno e uma tia paterna. Esse tipo de casamento é reproduzido o quanto possível entre as famílias numa geração e de geração em geração, fazendo da casa coletiva, ou aldeia Yanomami, um denso e confortável emaranhado de laços de consanguinidade e afinidade. O tempo está começando a passar mais devagar. É verdade que nesses últimos 3 dias pouca coisa aconteceram. Estamos esperando a chegada dos índios da Maloca vizinha, onde vai ter a festa. No entanto, os grupos locais mantêm uma rede de relações de troca matrimonial, cerimonial e econômica com vários grupos vizinhos, considerados aliados frente aos outros conjuntos multicomunitários. Esses conjuntos formam uma malha social política complexa que liga a totalidade das casas coletivas e aldeias Yanomami de um lado ao outro do território indígena. É natural que a gente, a maioria do tempo, só vê ele deitado na rede. No primeiro lugar, ele está cansado. Depois, não tem aonde ir, o que fazer. Ele quer descansar. E o descanso dele está na rede. Lá ele come, conversa e dorme. Isso é a vida dele. Catrimani, 1972, Noite na Maloca. A Casa, por Davi Kopenawa Yanomami. Quando eu era criança, morava numa casa muito grande. Nesse tempo, antes das fumaças epidemias dos brancos, os nossos antigos eram numerosos. Não me lembro de tê-los visto plantando as vigas dessa casa, nem cobrindo seu teto com folhas de palmeiras. Só me lembro dela já construída. Foi nessa primeira casa que meu pensamento acordou e comecei a endireitar. Lá comecei a observar como os antigos faziam as coisas que Omama, que criou os Yanomami, lhes ensinou. É, eu consegui me entender com eles. Depois de ficar lá um tempo, consegui. Mas não é fácil, é uma língua tão diferente como, sei lá, o japonês ou uma outra língua asiática com alfabeto. Enfim, alfabeto não existia. A língua sempre era oral, tá? Agora que estão aprendendo a ler e escrever, tinha que criar símbolos específicos para poder reproduzir os vogais e os sons da língua. Foi a nossa comissão que começou o projeto de educação. A gente sempre tomou muito cuidado para começar a alfabetizar na língua deles e não em português, porque manter a língua, tá, é manter a cultura, é muito importante. No primeiro dia da nossa viagem, nos encostamos ao lado de um igarapé ressecado, onde a única água que era essa água parada, que parecia cheio de lama e sujeira. Eu não quis tomar. Ainda tivemos um pouco de reserva da missão que eu bebi. Mas o irmão bebida água. Eu pensei que ele vai ficar doente dentro de 24 horas. Graças a Deus não aconteceu. O segundo dia, nós todos nos acordamos com os pássaros. Era interessante. O primeiro barulho era o barulho dos insetos. Depois, os índios que começaram a conversar, alguns cantar, alguns chorar. As crianças que choram por causa de dor, porque estão doentes. Devagarzinho, todo mundo se levantou, comeu alguma coisa, os índios bananas, beiju, o que tiver, nós também, o que nós tivemos. E nos preparamos para continuar a viagem. Mas, de repente, começou a ficar muito escuro. E os índios decidiram não sair ainda. E foi muito bem, porque deu um temporal bastante forte. Depois que o temporal passou, a chuva continuou. Mas uma chuva leve. Lá, todo mundo se aprontou e nos fomos embora, andando no mato. Todo mundo, um atrás do outro, no silêncio. No mato sempre se anda em silêncio. Eu gravava depoimentos ou coisas que me contaram e depois eles sempre faziam questão, não, de ouvir o que eles falaram. Tinha, de novo, uma curiosidade muito grande. Aliás, de uma certa maneira, até maior do que ver as fotografias que eu fiz. Universo Sonoro Yanomami, por Cláudia Andujar. Catrimani, 1972. Veredas, audição especial. Em 1976, Cláudia leva papel e canetas coloridas para os Yanomami, Pela primeira vez, os índios realizam desenhos em duas dimensões. Por meio de entrevistas gravadas, Cláudia consegue registrar o significado dos traços. Os desenhos eram, para mim, muitas vezes muito abstratos, tá? Para eles, mostravam no desenho aqui é isso, aqui é outra coisa, etc. Virou um trabalho quase de um ano, tá? Que eu fiz desse jeito. As narrativas que acompanham os desenhos colhidos na bacia do Catrimani são vertidas para o português pelo missionário Carlos Aquini. Com fotografias de Cláudia e adaptação literária de Mário Chami, Mito, Poemas e Anuman é publicado em 1979. Desenho 20. Ainda do Criação do Mundo. São pedras com as linhas retas que são a água, a cachoeira e depois tem a terra em cima, o preto com ocre. Fita 17, lado A, 1976. Descrição de desenhos. Veredas, Registros Sonoros e Yanomami, por Cláudia Andujar. Olha, na crença Yanomami, o mundo é feito de três níveis. Aquela que nós chamamos o céu, ou seria, será, outros planetas, por exemplo, a lua está nesse céu, as estrelas também. Agora, a lua é um homem velho. As estrelas, não tem outra, enfim, não é que foi definido o que eles são, mas eles orientam a noite, isso sim. Bom, então tenho o mundo de cima, tenho o nosso e tenho o submundo. E os Yanomami falam que se nós, os seres humanos, tá, não sabemos defender a terra, tá? Defender não, mas cuidar, desculpe, não é defender. Cuidar da terra, tá? Então essa terra vai se esburacar e vai cair, e vai ser o fim do que nós chamamos de terra, onde hoje mora o ser humano. Então, eles sempre falam, olha, vocês hoje em dia estão cavando por todo lado, estão destruindo a natureza. É, isso é o começo do fim do mundo. A Terra não vai resistir. E uma vez que ela cai, tá, tudo que vive em cima da Terra, na Terra, tá, cai junto e morre. Isso tanto faz ser branco, preto, índio. Tem um mito sobre isso, que eu recolhi quando fizemos esse livro, o Mito, Poemas Yanomami, está lá, em que falam do fim do mundo, do começo e do fim do mundo. É toda uma mitologia atrás disso. Mas hoje em dia, em que se fala muito, não, da defesa da natureza, que a gente tem que cuidar da natureza, não? Eles continuamente falam isso, que estamos destruindo o mundo, nosso mundo. Não sei. Na primeira metade dos anos 1970, o governo brasileiro inicia a construção da Perimetral Norte, estrada incluída no Plano de Integração Nacional proposto pelos militares. O projeto desafiava cruzar terras de povos pouco contactados, com equipes completamente despreparadas. Cláudia Andujar estava em território Yanomami em 74 e vivenciou a epidemia de sarampo que devastou a população. Os Yanomami, eles para caçar, eles têm que ir no mato, têm que ir longe, chegam a uma outra aldeia, tá? Então, isso já é um ponto de contaminação muito grande, tá? Depois, eles vivem em comunidades pequenas, mas eles mantêm contato com as outras comunidades ao redor. É esse contato deles que não é direto com, vamos dizer, os invasores, é o suficiente para uma doença como o sarampo se alastrar a quilômetros e quilômetros. O plano dos militares também inclui programas de colonização pública que invade o sudeste das terras Yanomami. Eu estava lá em 74, estava lá em 75, em 76 eu visitei muitas aldeias onde muita gente... Quando pegou assim uma povoação, normalmente todos ficaram doentes, tá? E muito, muito vulneráveis eram as crianças pequenas e as pessoas mais idosas. Mas isso não quer dizer que um adulto de 25 ou 30 anos não ficasse também doente, tá? Ficaram. Então, eles, os Yanomami, vieram pedir socorro, porque eles perceberam que a pagilância, que é a maneira deles curar os doentes, não funcionava nesses casos, tá? Então, ou eles fugiam por medo e por desespero e entravam mais dentro do mato, ou perceberam que fugir também não é solução, tá? Eu trabalhava na época numa missão católica chamada Catrimani, em que tinha gente que se ocupava e se preocupavam com a questão da saúde, enfim, que atendiam índios doentes. E os Yanomamis, então, sabiam disso, eles chegaram lá para pedir socorro, para ir ver o que nós podemos fazer. Nesse mesmo período, o projeto de levantamento dos recursos amazônicos detectou a existência de importantes jazidas minerais na região. A publicidade dada ao potencial mineral do território desencadeou um movimento progressivo de invasão garimpeira, que acabou agravando-se no final dos anos 80, como nos informa o antropólogo Bruce Albert. Quando eu vi tudo isso acontecer, foi uma outra aprendizagem que eu fiz, além de acompanhar culturalmente esses índios. E me deu também uma nova consciência. Na verdade, naquela época, eu passei mais tempo tentando socorrer, tá, do que fotografar. Tá? Aprendi a dar injeções, dar remédios, essas coisas. Em 1977, em decisão presidencial da FUNAI, Cláudia Andujar é convidada a se retirar da área Yanomami. O regime militar teme que a fotógrafa divulgue as imagens do desastre pelo mundo. A grande dor, o desconsolo sem remédio, a tragédia atroz e quanta expressão verbal exista mais do sofrimento mais sofrido, empalidece em frente a esse feixe de fotografias. Cláudia Andujar captou e nos dá aqui, na límpida simplicidade desse espelho da dor, que é a cara humana, o retrato inteiro do drama Yanomami. Que desgraça caiu sobre esse povo virgem da floresta virgem, que assim os dilacera e dizima? Essa desgraça tem um nome conhecido, um nome de enfermidade contagiosa mortal. Civilização. Darcy Ribeiro, em texto para Frente ao Eterno, uma vivência entre os índios Yanomami, 1978. E foi naquela época que eu decidi que eu tenho que fazer alguma coisa a mais do que só cuidar do meu trabalho fotográfico e do que eu aprendi através dos anos. Mas foi também num momento em que aqui em São Paulo, e não só em São Paulo, mas obviamente eu estou falando de São Paulo porque eu moro aqui e quando voltei do mato eu voltei para São Paulo. Mas aqui tinha muitos movimentos civis, entre eles tinha um movimento para defender a causa dos índios, tá? Era uma organização chamada Comissão pro Índio. E eu entrei nessa comissão, tá? E a gente teve reuniões lá e tudo, a gente conversou enfim, de muito, além dos Yanomami, de muitos outros casos onde também tinha perseguição dos índios, etc. Não? Então, a uma certa altura, ficou assim claro que teria que construir um movimento para salvar os Yanomami. Tá? Eu concordei, a gente criou um pequeno grupo de gente que conhecia os Yanomami, mas olha, na época eram quatro pessoas no Brasil, tá? Uma delas eu. Quer dizer, os Yanomami realmente eram muito pouco conhecidos, tá? Em 1978, Cláudia passa a coordenar a Comissão pela Criação do Parque Yanomami, CCPY, que tem como proposta inicial a elaboração de um projeto a ser apresentado ao governo brasileiro para a demarcação das terras. Entre muitas idas e vindas a Brasília, encontros com antropólogos, além da própria comunidade indígena, a campanha de sensibilização segue até 1993, ano em que as terras Yanomami passam a ser reconhecidas. E naquela última vez que eu fui, não sei se isso interessa agora, mas eu saí de São Paulo com o meu carro, meu Fusca. Falei sobre isso? Não, não falou, fala. Atravessei assim de São Paulo até Manaus, toda é uma boa parte do Brasil Brasil, né? Central. Brasil Central, com certeza, tá? Em Manaus tinha que parar porque não tinha ainda, na época, estrada para que ligava Manaus a Boa Vista. Hoje tem, tá? Então tinha que embarcar o carro no navio e eu acompanhei o carro. É, tem fotos no Tem. Vulnerabilidade, né? Isso mesmo, exatamente. Foi naquela viagem. Que é, tem a gravação. Aliás, naquela viagem, no fim, eu tinha que deixar o carro em Boa Vista. Por causa de eu ter sido expulsa, eu não tinha como voltar com o carro. Veredas, música e tradição popular no Brasil. Universo Sonoro Yanomami, por Cláudia Andujar. Sobre a questão do tempo, da memória, sua percepção do tempo. Agora, você falou muito de rever as fotografias do início. É interessante também para você reouvir essas gravações. Muito. Ah, eu estou passando uma tarde realmente deliciosa. Não sei se é a palavra certa, mas uma que realmente me toca de muito perto, me faz reviver todo um passado, não? Eu acho que o som tem essa capacidade de você viajar no passado. Thank you. um diário com impressão de viagem, entrevistas, registros rituais e até mesmo longas tomadas da paisagem sonora da floresta integram os cassetes de Cláudio Andujar. Fita 21, lado B, fevereiro de 1982. Couto Magalhães, Canto de Pássaros. Ah, sem dúvida, fiquei sentada na minha rede, ou deitada na rede, ouvindo o som do mato. Na época, a gente usava máquinas pesadas, lentes pesadas. E o problema do filme era ainda uma outra coisa, porque uma vez que você usou o filme, não? Ele não pode ficar na umidade, no calor. Então, eu andava sempre com caixas de isopor, com sílica gel, para a máquina, para lentes, para o filme, tudo isso, não? Eu normalmente esperava à noite para desmontar o equipamento. Bom, para carregar isso foi um outro problema, porque era bem pesado, não? Eu pedia para os Yanomami me ajudarem a carregar. Eu compensava eles para esse serviço com, normalmente, miçangas. Miçanga é para eles como dinheiro para nós. Eles adoram miçangas, todos os índios, acho que das Américas, não? E os Yanomami não são diferentes. Então, para o serviço, se dava um tanto de miçanga, que obviamente tinha que carregar também. Os índios também não têm segredo, porque eles vivem uma vida comunitária tão perto um do outro que não pode ter segredo. Agora estão morando aqui 12 famílias. Ah, eu continuo achando isso, não tem dúvida. Eu acho que a vida comunitária, tá? Eu diria também na democracia, tá? Entre os Yanomami é o fundamental da maneira deles viverem. Quando falo de comunidades, são entre 100 hoje 150 pessoas que vivem sob o mesmo teto, tá? Onde não tem privada, não tem paredes, nada. Então, cada família se coloca conforme seu grau de parentesco num dos lugares dentro da maloca, não? Dependendo um pouco, porque tem vários tipos de construções, tem uns cujo teto é aberto, tá? Só tem paredes e uma coisa mínima para a chuva não entrar, tá? Tem outras que são fechados, tem um teto bem definido com alguns buracos para deixar entrar a luz, mas não existe divisão. Essas malocas sempre são redondas. Você tem uma família encostada à outra. Então, é impossível ter segredos. E não faz parte da cultura deles, tá? Tudo se sabe. O que não querem que se saiba tem que acontecer no mato, como as infidelidades. Não é dentro da maloca. Thank you. Eu falei que a sociedade é muito democrática, tá? Pelo seguinte, não tem chefes que mandam sobre a sociedade, tá? Então, os diálogos, as decisões são tomadas em grupo e acontecem ou no fim do dia, quando está escurecendo, ou muito cedo de manhã, com os primeiros raios do sol. Tá? Lá eles ficam conversando, às vezes durante horas. Estão deitados, tanto à noite como de madrugada, na rede. Tá? E um fala, o outro responde, eles nessas comunicações contam o que aconteceu durante o dia, os problemas que enfrentam, que tem chuva ou não tem chuva, ou conseguiram caçar ou não conseguiram, esse tipo de coisa, tá? Mas é um palco público. Veredas. Espaço, tempo e Yanomami. Segredos do Mato Virgem. Cláudia Andujar em diálogo com o outro. Fita 17, lado B, take único. Flauta de Osso, 1976. Você lembra quando ela é usada? Isso não é um ritual, pode ser usado qualquer dia por simplesmente por querer usá-la. Sim, pode ser em qualquer lugar, no mato, qualquer lugar, na casa. É um tipo de comunicação só, que dá prazer, obviamente. Acho que eu tenho uma aqui. A música, fora do contexto dos rituais, eles fazem música? Ah, bom, ninar é uma coisa diária, qualquer hora se escuta, não? Dentro do recinto da comunidade, não precisa de ritual para isso. Agora, nos rituais tem realmente comunicações, cantos, não? Que são específicos e que se faz só durante os rituais. Mas dentro de rituais que podem durar, quer dizer, um reajo que pode durar uma semana, tá? Tem toda uma ordem de o que vai acontecer o primeiro dia, segundo dia, à noite, de manhã, é diferente. O reajamo em que estão iniciando o Tuxavacareira. Por exemplo, quando a comunidade que veio de longe chega aonde está convidada para passar uma semana, tá? Eles, primeiro, chegando perto da comunidade, ficam parados um pouco no mato para se enfeitar, descansar e se enfeitar. E lá tem o ritual da entrada, que é uma coisa grandiosa. Todo o pessoal que vem visitar, que é para o reajo, não? Entra um por um, E todos os homens têm um canto, eles circulam dentro da maloca com esse canto, tá? Depois disso, então, tem o canto dos que recebem. Isso é uma coisa que acontece cada vez, é um ritual completo. Depois disso, normalmente, na primeira noite, tem aquele encontro em que os homens ficam sentados no centro da maloca, abraçados, e que comunicam através de um diálogo, às vezes cantado, não? Todas as notícias, o que aconteceu desde a última vez que eles foram presentes. No fim do reajo, também tem um ritual importante, enfim, vários rituais importantes, em que eles se declaram como continuando amigos para defender e conviver com a comunidade que visitou. Tá? Tem outras coisas também. Por exemplo, tem um momento em que eles se lembram dos mortos que aconteceram durante o ano. Tá? É todo um ritual de choro, de gritos, enfim. Realmente o som, tá? É muito importante. É muito diferente de um evento a outro ou um momento do evento a outro. Reahamu, Choro por Celina, 1 de abril de 1977. O essencial do xamanismo é procurar reencontrar um espírito específico que, para aquele ato de xamanismo, vai ajudar. Por exemplo, se alguém está doente, não tem que encontrar o espírito certo. Senão, não funciona a cura xamânica. Dependendo do xamã, se ele já tem muita experiência, ele consegue atrair vários espíritos. Enquanto um novato, talvez vai só ter um ou dois. E isso vem com a prática, não? É um acordo quase, vamos dizer, entre o espírito e o ser humano, de poder se encontrar dentro do corpo do xamã. O Invisível, por Davi Kopenawa e Yanomami. Quando se toma pela primeira vez o pó da árvore Yakuana, os espíritos Chapiripe começam a chegar até você. Primeiro ouvem-se de longe seus cantos de alegria, tênues como zumbidos de mosquitos. Depois, quando os olhos estão morrendo, começam-se a ver luzes cintilantes que tremem nas alturas, vindas de todas as direções do céu. Aos poucos, os espíritos se revelam, avançando e recuando com passos de dança muito lentos. Eles são minúsculos e pintados de cores vibrantes. Careira vai contar como é a visão com Yakuana. Yakuana koa nyanamam shapurimu ania shapurimu na shapurimu shapurim itomang Yakuana wayuha shapurimu nyanamam shapurimu nyanamam ne yashu shapurim itomang. Acabou? Aqui. Os espíritos dançam em círculo sem pressa. De repente, armados de grandes espadas, partem ao meio sua coluna vertebral. Cortam sua cabeça e sua língua. Sentem-se então uma dor intensa e você desmaia. Seu envelope corporal fica no chão, mas os Chaperip voam para longe, levando as partes do seu corpo imaterial. Deitam-nas em seus espelhos, nas costas do céu, e pintam-nas com urucum. Raspam sua língua e a cobrem com plúmulas brancas. Mais tarde, recompõem seu corpo, mas ao contrário, juntam a cabeça no lugar do traseiro e as pernas no lugar dos braços. Uma vez virado do avesso, você pode responder aos espíritos e imitar seus cantos. Você pode ser um xamã. Davi Kopenawa Yanomami em O Invisível. Fita 19, lado A, Xamanismo, 1974. Cláudio Andujar, em diálogo com o outro. Veredas. Natureza íntima Yanomami. Yanomami. Reahamu é fazer o reaho, tá? Que é parte das grandes festas, tá? Anuais de encontros de várias comunidades. Reahamu é fazer. Durante o reahu, não? Eles têm momentos, têm noites em que vários xamãs, mas não precisa ser xamã, outros também da comunidade, se colocam no centro da maloca. São sempre homens, só homens, tá? Que ficam sentados um em frente do outro, abraçados, tá? Que começam um diálogo cerimonial. Esse ser o diálogo cerimonial começa com o diálogo sobre tudo o que aconteceu durante o ano anterior e o ano em que fazem esse reajo, tá? É quase como um jornal, com comentários dos acontecimentos. Nesses diálogos cerimoniais, eles têm uma linguagem específica, tá? Que é Yanomami, mas que permite falar entrecortado, tá? Para manter o ritmo do diálogo. Primeiro, abril 1977, Reahamon. Os Yanomami calculam o tempo quando viajam por noite. Está a 3 noites de distância daqui. Isso, obviamente, sempre andando, não? Questão de idade, para a mulher, é a primeira menstruação, tá? Para o homem, quando ele aprende a caçar e depois, quando virou um bom caçador, lá ele pode casar. Os anos estão muito lembrados pela época da chuva e a época da seca. Não existe um calendário, tá? Inclusive, os Yanomami tradicionalmente só contavam um par, que para nós é 2, é muito. Não tinha outra coisa, tá? Então, se você queria dizer que faz muito tempo, então ele pegava a mão assim, não? Abria a mão e mostrava várias vezes todos os seus dedos. Isso quer dizer muito, tá? Tem uma outra coisa interessante, é que quando uma pessoa morre, eles destroem tudo o que pertencia à vida dessa pessoa. É uma eliminação. Para a alma dele se liberar do nosso mundo, não? Tem que cremar a pessoa. Uma vez que a pessoa morreu, você não pode mais pronunciar ou falar da vida dele, menos durante os rituais mortuários, tá? Então, lá entra a questão da imagem, a imagem fotográfica, por exemplo, não? Você teria que destruir todas as imagens de uma pessoa que morreu. Não pode ter uma lembrança visual da pessoa. E isso cria uns problemas hoje em dia, tá? Eu já perguntei que eles... Por exemplo, eu tenho livros publicados, tá? Com imagens. Perguntei que vão fazer com as imagens do morto. Falaram que tem que tirar, rasgar aquela imagem. Eu não sei exatamente como que isso vai ainda mudar quando são eles que fazem, enfim, fotografam. Da minha parte, eu não penso que vou deixar originais negativos ou cromos com eles, que não tem sentido. Tá? Mas eu estou tentando digitalizar meu arquivo. Eu estou pensando esse arquivo ser dado para eles quando eles vão pedir para ver como seus antepassados viviam. Ainda, vamos dizer, esse contato é bastante recente, não? Faz 50 anos. que há 50, 60 anos atrás. Eu já estou vendo agora jovens com máquina digital. Agora mesmo tenho um Yanomami em São Paulo que está aqui para aprender como construir um site. Como que isso vai ser levado no futuro? Eu não posso te responder. Vai ter, sem dúvida, uma mudança. Sem dúvida. Desde muito recente, os Yanomami passam a perceber a importância da fotografia como registro de sua cultura tradicional, incluindo as publicações de Cláudio Andujar. A artista tem 3 grandes séries de fotografias dos Yanomami: O Encontro, O Malencontro e O Sonho. O encontro é quando tem os primeiros encontros entre o nosso mundo e deles. O malencontro representa a construção da estrada, o garimpo, enfim, a doença, essas coisas, não? E o sonho é uma representação minha da cultura deles, em que eu superponho uma imagem do índio com um elemento da natureza, tá? Porque, pelo que eu entendo, eu mesmo acredito nisso, não? Que o ser humano faz parte de toda a natureza, tá? Ainda uma outra série de retratos, exibida em instalação na Bienal de São Paulo em 2006, sob o título de Marcados, Cláudio Andujar expõe as consequências desastrosas do contato. Ou, nas palavras de Stella Senra, focaliza de modo arrojado a ambiguidade que permeia as relações entre brancos e índios. A série Marcados pode ser tomada como paradigmática da intimidade rara entre estética e postura ética que distingue a obra da fotógrafa, diz a pesquisadora. Para realmente poder trabalhar, especialmente em fotografia, mas eu diria em qualquer coisa, a gente tem que adquirir uma confiança mútua. Tá? Isso é essencial. Cláudia Andujar se diz privilegiada pelo convívio com o povo Yanomami, um momento de graça na história da humanidade. Seu olhar, seu trabalho em arte e até sua trajetória de vida se modifica com a passagem do tempo, com as décadas que se fazem necessárias para compreender esse povo. Mas afinal, o que é o tempo quando nós nos distanciamos do biorritmo do mundo natural? É hoje, eles mesmo têm celular e têm, através do celular, eles mesmo agora gravam entre eles. Tem lugares onde realmente até hoje o contato não é mais pouco, mas não são gente que vive na cidade, tá? Mas hoje em dia já tem gravador. Quer dizer, celular e também na máquina digital de fotografia. Essa luta é bastante difícil. E o índio não é preguiçoso. A luta de caçar, a luta de pescar todos os dias, de andar horas e horas, muitas vezes, para não achar nada. É uma vida muito difícil. Cláudio Andujar, com suas câmeras fotográficas e seu gravador cassete, conseguiu registrar um momento único na história da humanidade, um instante apenas. Eu acho que é um momento de verdade para a humanidade. A razão é que eu acredito que nós somos uma parte de um total, tá? Que nós chamamos de natureza. Agora, hoje em dia, já se fala de viajar no cosmos, não? Veredas apresentou no programa de hoje Espaço, Tempo e Yanomami. Cláudia Andujar e o diálogo com o outro. Gravações realizadas em território Yanomami entre 1972 e 82, em primeira audição radiofônica. As fitas cassete que ouvimos no programa de hoje ficaram adormecidas durante 4 décadas. A duração que levou entre meu primeiro encontro com Cláudia Andujar em São Paulo, em 2009, até o concreto desta audição, foi o tempo necessário para que pudéssemos entender uma parcela mínima desse complexo mundo Yanomami. Cláudia Andujar falou a Júlio de Paula no verão de 2011. Este programa teve locução de Tereza Lima, estágio em produção Pedro Sato e Juliano Canepeli, remasterização dos cassetes por Luiz Carlos Tutu. Gravações e finalização de áudio, Emerson Ramos. Roteiro, produção e edição, Júlio de Paula. Com os agradecimentos a Ana Domingues e editora Kozak Naif. Ficamos por aqui, ao som das crianças a ninar, nas últimas veredas do Mato Virgem do Brasil. Você vai agora colocar isso dentro? Ah, você vai reeditar tudo? Isso. É um trabalho. Veredas. Música e tradição popular no Brasil. Um programa com Júlio de Paula. Realização: Rádio Cultura Brasil, emissora da Fundação Padre Anchieta.